temos as equipas todas nas ruas, aí, por exemplo, ainda há pouco ali no cruzamento da Ponte das Três Entradas, teve-se ali a fazer a avaliação de um talude, junto ao hotel Alva Valley, tivemos a fazer a avaliação de um talude e está sinalizado para evitar qualquer risco e para... E tivemos a cortagem, por exemplo, a estrada entre Penalva para a ponte de Sanchião está cortada, está devidamente sinalizada com a indicação do desvio, que é o simultaneamente o percurso, com o percurso, sim, com o percurso e indicado também o percurso alternativo. Agora estamos preocupados nas zonas mais declivosas, nas zonas de montanha, na zona de Sanchião, para o Covrão, para o Parceiro, para a Ria de Mel, na zona do Parente, na zona do Avelar, são zonas muito declivosas. Também já estive a falar com o seu comandante de Camacho, que tem tentado acompanhar. Neste momento não há ocorrências de maior, por exemplo, a Norte, o seu comandante Pinto, dos Moais Juntários de Lagares, também durante a noite andaram a desobstruir a estrada Oliveira Lagares-Herbesal, que durante a noite esteve obstruída com a queda de árvores, e também junto à Felgueira também houve queda de árvores e de alguns deslizamentos de terras. Mas pronto, esses casos já foram resolvidos. Também na Alagoa, em Negrelos, Trabeca de Lagos, também haviam algumas árvores caídas na estrada da Alagoa. Portanto, são situações que possivelmente ao longo do dia, à medida que os solos vão ficando saturados de água, havendo mais pluviosidade e vento, é normal que continuem a cair árvores. Pedimos a precaução, a atenção de todos, estejamos todos em alerta